Faixa 4. O Conto de Eva, em coautoria com Ian Yong. Existe uma diferença reveladora entre árvores de genes e árvores de pessoas. Uma pessoa descende de dois genitores, mas um gene tem apenas um genitor. Cada um dos seus genes, leitor, tem de ter vindo ou de sua mãe ou de seu pai, de um e apenas um dos seus quatro avós, de um e apenas um dos seus oito bisavós e assim por diante. Mas quando uma pessoa traça sua árvore genealógica do modo convencional, ou seja, com base em pessoas, ela descende igualmente do pai e da mãe, dos quatro avós, oito bisavós, etc. Isso significa que a genealogia de pessoas é muito mais misturada que a genealogia de genes. Em certo sentido, um gene segue um único caminho escolhido no labirinto de rotas entrecruzadas mapeado pela árvore genealógica de pessoas. Os sobrenomes comportam-se como genes, não como pessoas. Nosso sobrenome escolhe uma linha muito fina através de toda a nossa árvore genealógica. Ele destaca nossa descendência por varonia, ou seja, pela linha masculina. O DNA, com duas notáveis exceções que veremos adiante, não é tão sexista como os sobrenomes. Os genes definem sua linhagem através de machos e fêmeas com igual probabilidade. Algumas das linhagens mais bem documentadas são de famílias reais europeias. Na árvore genealógica da Casa Real de Saxe-Coburgo, observe os príncipes Alex, Valdemar, Henrique e Rupert. É fácil determinar a árvore de genes de um dos seus genes, porque infelizmente para eles, mas felizmente para nós, o gene em questão era defeituoso. Ele deu os quatro príncipes e muitos outros membros dessa desafortunada família uma doença do sangue facilmente reconhecível, a hemofilia. O sangue deles não coagulava adequadamente. A hemofilia é herdada de um modo especial. Ela é legada pelo cromossomo X. O homem tem apenas um cromossomo X que herda de sua mãe. A mulher tem dois cromossomos X, um legado pela mãe, o outro pelo pai. As mulheres só terão a doença se herdarem a versão defeituosa do gene tanto da mãe como do pai, ou seja, a hemofilia é recessiva. Os homens terão a doença se seu único desprotegido cromossomo X contiver o gene defeituoso. Portanto, pouquíssimas mulheres sofrem de hemofilia, mas muitas mulheres são portadoras. Elas possuem uma cópia do gene defeituoso e há 50% de probabilidade de passarem esse gene para cada filho. Mulheres portadoras, quando engravidam, sempre torcem para terem uma filha e, mesmo que isso aconteça, elas ainda correm um risco substancial de terem netos hemofílicos. Se um homem hemofílico viver o suficiente para ter filhos, ele não pode transmitir esse gene para um filho homem, porque os homens nunca recebem do pai o cromossomo X, mas pode transmiti-lo a uma filha. As mulheres sempre recebem o cromossomo X do pai. Conhecendo essas regras e sabendo quais eram os homens da família real que tinham hemofilia, podemos determinar a trajetória do gene defeituoso. Eis a árvore genealógica retrocessiva mostrando em negrito o caminho que o gene para a hemofilia deve ter seguido. Ao que parece, a própria rainha Vitória foi a mutante. Não foi Albert, pois seu filho, o príncipe Leopold, era hemofílico e os homens não recebem do pai seu cromossomo X. Nenhum dos parentes em linha colateral da rainha Vitória sofria de hemofilia. Ela foi o primeiro indivíduo da família real a portar o gene. O erro de cópia deve ter ocorrido ou em um óvulo de sua mãe Vitória de Saxe-Coburgo, ou, o que é mais provável, por razões explicadas pelo meu colega Steve Jones em A Linguagem dos Genes, edição portuguesa, nos augustos testículos de seu pai, Eduardo Duque de Kent. Embora nem o pai nem a mãe da Rainha Vitória fossem portadores da hemofilia ou hemofílicos, um deles possuía um gene, rigorosamente falando um alelo, que foi o genitor pré-mutado do gene para hemofilia da família real. Podemos refletir, embora não podemos detectar, sobre a origem do gene da hemofilia da Rainha Vitória retrospectivamente, antes que ele sofresse a mutação e se tornasse um gene para hemofilia. Não é relevante para os nossos propósitos, exceto para fins de conveniência diagnóstica, o fato de que a cópia do gene em Vitória era defeituoso, enquanto a de seus predecessores não era. Conforme traçamos retrospectivamente a árvore genealógica desse gene, ignoramos seus efeitos, a não ser quando se tornam visíveis. A linhagem do gene é sem dúvida anterior à Rainha Vitória, mas a trilha visível some quando ele ainda não era um gene para hemofilia. A lição é que cada gene tem um pai gene mesmo, se devido a uma mutação ele não for idêntico a esse gene pai. Analogamente, ele tem apenas um gene avô, um só gene bisavô e assim por diante. Pode parecer um jeito estranho de pensar, mas lembre-se de que estamos numa peregrinação em busca de ancestrais. Esse exercício tem por objetivo mostrar como seria uma peregrinação em busca de ancestrais da perspectiva não de um indivíduo, mas de um gene. Em O Conto do Tasmaniano, encontramos a sigla ACMR, ancestral comum mais recente, como uma alternativa à concestral. Quero reservar concestral para o mais recente ancestral comum de toda uma genealogia de pessoas ou organismos. Assim, quando falarmos de genes, usarei ACMR. Dois ou mais alelos em diferentes indivíduos, ou até mesmo, como veremos, no mesmo indivíduo, certamente possuem um ACMR. Esse é o gene ancestral do qual cada um dos alelos é uma cópia, que possivelmente sofreu uma mutação. O ACMR dos genes da hemofilia dos príncipes Valdemar e Henrique da Prússia encontrava-se em um dos cromossomos X da sua mãe, Irene von Hesse and Beyheim. Quando ela ainda era um feto, duas cópias do gene da hemofilia que ela possuía desprenderam-se e passaram sucessivamente a dois de seus óvulos, os progenitores de seus desafortunados filhos. Esses genes, por sua vez, compartilham um ACMR com o gene da hemofilia do Tsar Jerevich Alexei da Rússia, 1904-1918, na forma de um gene possuído por sua avó, a princesa Alice de Hesse. Finalmente, o ACMR do gene da hemofilia em todos os quatro príncipes por nós examinados é o mesmo que nos chamou a atenção em primeiro lugar, o gene mutante da Rainha Vitória. Os geneticistas usam um termo para esse tipo de busca retrocessiva por um gene, coalescente. Olhando para o passado, podemos afirmar que duas linhagens de genes coalescem em uma no ponto onde, novamente, olhando para o futuro, um genitor produz duas cópias do gene para dois filhos sucessivos. O ponto de coalescência é o ACMR. Qualquer árvore de genes tem muitos pontos de coalescência. Os genes da hemofilia de Valdemar e Henrique coalescem no gene ACMR encontrado em sua mãe, Irene. Este, por sua vez, coalesce com a linhagem que leva ao Tsarevich Alexei. E, como vimos, a primeira de todas as coalescências dos genes da hemofilia na família real ocorre na Rainha Vitória. O genoma da rainha contém o gene da hemofilia, que é o ACMR para toda a dinastia. Em meu exemplo, a coalescência dos genes da hemofilia de todos os quatro príncipes ocorre no próprio indivíduo, Vitória, que por acaso também é o ancestral genealógico, pessoa comum mais recente dos quatro, o concestral deles. Mas isso é apenas uma coincidência. Se escolhêssemos outro gene, por exemplo, para a cor dos olhos, o caminho que ele seguiu através da árvore genealógica seria bem diferente e os genes coalesceriam em um ancestral mais distante do que Vitória. Se escolhêssemos um gene para olhos castanhos no príncipe Rupert e outro para olhos azuis no príncipe Henrique, a coalescência deveria ser no mínimo tão distante quanto a separação de um gene ancestral para a cor dos olhos em duas formas, castanho e azul, um evento sepultado na pré-história. Cada pedaço de DNA tem uma genealogia que pode ser rastreada de um modo que é separado, mas paralelo ao tipo da genealogia no qual acompanhamos os sobrenomes nos registros de nascimento, casamento e óbito. Podemos fazer isso até mesmo para dois genes idênticos na mesma pessoa. O príncipe Charles tem olhos azuis. O que significa, já que o azul é recessivo, que ele possui dois alelos de olhos azuis? Esses dois alelos têm de coalescer em algum ponto do passado, mas não sabemos determinar onde ou quando. Poderia ser séculos ou milênios atrás, mas no caso especial do príncipe Charles, é possível que os dois alelos de olhos azuis coaleçam em um indivíduo tão recente quanto a Rainha Vitória. Isso porque, na verdade, o príncipe Charles descende de Vitória duas vezes, uma por intermédio do rei Eduardo VII, a outra da princesa Alice de Hesse. Sob essa hipótese, um único gene para olhos azuis de Vitória fez duas cópias de si mesmo em diferentes momentos. Essas duas cópias do mesmo gene chegaram respectivamente à atual rainha, bisneta de Eduardo VII, e seu marido, príncipe Felipe, bisneto da princesa Alice. Portanto, duas cópias de um gene de Vitória poderiam ter se encontrado novamente em dois diferentes cromossomos no príncipe Charles. De fato, isso quase certamente ocorreu para alguns de seus genes, fossem ou não os de olhos azuis. E, independentemente de se os seus dois genes para olhos azuis coalesceram na Rainha Vitória ou em alguém de um passado mais distante, eles têm de possuir um ACMR em algum ponto específico no passado. Não importa se estamos falando sobre dois genes em uma pessoa, Charles, ou em duas pessoas, Rupert e Henrique, a lógica é a mesma. Dois alelos quaisquer, em pessoas diferentes ou na mesma pessoa, prestam-se à questão. Quando e em quem esses genes coalescem se olharmos para o passado? E, por extensão, podemos fazer a mesma pergunta para três genes quaisquer ou para qualquer número de genes na população na mesma localização genética, locus. Olhando para um passado muito mais remoto ainda, podemos fazer a mesma pergunta para pares de genes em diferentes locus, pois genes originam genes em diferentes locus pelo processo da duplicação gênica. Tornaremos a encontrar esse fenômeno em O Conto do Bugio e em O Conto da Lampreia. Pessoas que são parentes próximas compartilham um grande número de árvores de genes. Compartilhamos a maioria das nossas árvores gênicas com os nossos familiares próximos. Mas algumas árvores de genes nos dão um voto minoritário, situando-nos mais perto de parentes mais afastados. Podemos imaginar a proximidade de um parentesco entre pessoas como uma espécie de voto majoritário entre genes. Alguns dos genes de um indivíduo votam, digamos, na rainha como sua prima próxima. Outros argumentam que o indivíduo é mais proximamente aparentado com uma pessoa aparentemente muito mais distante, como veremos até com um membro de outra espécie. Quando interrogado, cada trecho de DNA tem uma visão diferente do que diz a história, pois cada um abriu um caminho diferente através das gerações. Só podemos ter esperança de alcançar uma visão abrangente questionando um grande número de genes. Mas nesse ponto, temos de desconfiar de genes situados próximos uns dos outros em um cromossomo. Para saber o porquê, precisamos de uma ideia do fenômeno da recombinação que ocorre toda vez que um espermatozoide ou um óvulo é produzido. Na recombinação, seções correspondentes de DNA são trocadas aleatoriamente entre cromossomos. Em média, encontramos apenas uma ou duas trocas por cromossomo humano, menos na produção de espermatozoides, mais na de óvulos, não se sabe o porquê. Mas ao longo de numerosas gerações, muitas partes diferentes dos cromossomos acabarão sendo trocadas. Por isso, de modo geral, quanto mais próximos dos dois pedaços de DNA estiverem um cromossomo, menor será a chance de ocorrer uma troca de lugar entre eles e maior a probabilidade de serem herdados juntos. Assim, quando computamos os votos dos genes, precisamos lembrar que quanto mais próximos dois genes estiverem um do outro em um cromossomo, maior a probabilidade de vivenciarem a mesma história. E isso motiva genes que são colegas chegados a apoiar os votos uns dos outros. No extremo, existem seções de DNA tão estreitamente vinculadas que todo o bloco viajou pela história como uma unidade. Esses blocos companheiros de viagem são conhecidos como haplótipos, um termo que tornaremos a encontrar. Em meio a essas panelinhas do parlamento genético, duas destacam-se, não porque sua visão da história seja mais válida, mas porque têm sido amplamente utilizadas para decidir debates biológicos. Amplas têm visões sexistas, pois uma delas foi transmitida inteiramente através de corpos femininos e a outra nunca esteve fora de corpos masculinos. Essas são duas importantes exceções ao imparcial processo de legado gênico que já mencionei. Como nos sobrenomes, o cromossomo Y, sua porção não recombinante, sempre se transmite apenas pela linhagem masculina. Junto com alguns outros genes, o cromossomo Y contém um material genético que efetivamente muda o padrão de desenvolvimento do embrião de feminino para masculino. Já o DNA mitocondrial é transmitido exclusivamente pela linhagem feminina, embora nesse caso ele não seja responsável por fazer o embrião desenvolver-se como um indivíduo do sexo feminino. Os homens têm mitocôndrias, só que não as transmitem. Como veremos em O Grande Encontro Histórico, as mitocôndrias são corpúsculos no interior das células, relíquias de bactérias outrora livres, que provavelmente há cerca de 2 bilhões de anos fixaram residência exclusivamente dentro de células, onde desde então vêm se reproduzindo por divisão simples, assexuada.